Segundo historiadores, a erva usada como instrumento de cura veio o homem, a transformou em fortuna, seguindo a cocaína em laboratório do mal. Cada vez mais ganancioso fez a mistura com o pó royal. O dinheiro faz de bom homem um monstro, e quem se agrada com isso é o demônio. Não sabemos o que se passa na mente do ser humano, psicológico insaciável de sonhos e planos maléficos, maquiavélicos. Só de pensar me dá arrepio do que sua mente é capaz. Puta que pariu, filha mata os pais, pais mata a própria filha. De tantas perguntas, onde estão as respostas dessa vida sem fé? O mundo se tornou um verdadeiro genocídio. Na tela da TV você vê, mas a realidade é bem difícil de se ver. Só restam lágrimas de mães e luto eterno, mas ainda tenho fé dentro de meu conteúdo interno. Entre a multidão, pode ser pequeno, mas meu sonho é gigantesco. Que a paz e o amor não fiquem nos versos que escrevo. Palavras do coração ao mundo moderno, onde o bem reinará após o cantar de meu conteúdo interno. Entre a multidão, posso ser pequeno, mas meu sonho é gigantesco. Que a paz e o amor não fiquem nos versos que escrevo. Palavras do coração ao mundo moderno, onde o bem reinará após o cantar de meu conteúdo interno. Onde vejo casas mal acabadas, amostra tijolos baianos, onde ali moram famílias de vários manos. As ruas vão sendo traçadas e meus olhos veem a humildade e a simplicidade que ali contém. Com esforço algumas são rebocadas, as velas da quebrada têm pintura desbotada. Fica nisso, com aqueles que começaram com um barraco de madeira, chegar a concretizar, está bom, feliz, de qualquer maneira. Agora é só seguir em frente, contente com o que tem, procurando fazer o bem, sem olhar a quem. Viver o hoje, que é mais importante que o passado. As lembranças são as boas, procure deixar guardado. Sei que o tempo vai passando, no coração existe mágoa, lágrimas e fatos da vida que por nada se apaga. Calado, sofro com silêncio, tudo o que penso. O ar fica esquisito, o clima tenso, não entendo. Palavras são escritas em folhas de caderno, por poetas que vão expressando seu conteúdo interno. Por poetas que vão expressando seu conteúdo interno. Entre a multidão, posso ser pequeno, mas meu sonho é gigantesco. Que a paz e o amor não fiquem nos versos que escrevo. Palavras do coração ao mundo moderno, onde o bem reinará após o cantar de meu conteúdo interno. Entre a multidão, posso ser pequeno, mas meu sonho é gigantesco. Que a paz e o amor não fiquem nos versos que escrevo. Palavras do coração ao mundo moderno, onde o bem reinará após o cantar de meu conteúdo interno. Onde o bem reinará após o cantar de meu conteúdo interno. A paz está dentro de você, corra atrás. A paz está em seu conteúdo interno. Você é capaz. Siga em busca do que as palavras do coração falam, e não do que as razões exalam.